queridos alunos, é o último especial do Escola Show antes do Enem. Está chegando essa hora tão aguardada e, por isso, para encerrar esse especial, vamos no programa de hoje focar na prova de línguas. Eu mesmo provei uma língua de boi e está uma delícia. Vamos às dúvidas de inglês, professor Salsicha. Vamos lá, professor Lingui... Linguiça. Aí é forte. Tá. Eu já falei que o meu nome é professor Cedilha. Vamos lá, professor Cedilha. O significado da palavra bottom? Bom, a palavra bottom, lógico, é um adjetivo direto que indica o verbo pôr, não é? Vamos colocar aqui num exemplo. O exemplo da palavra bottom pode ser usado na frase: eles botam tudo no lugar errado. Muito bem, agora o significado da palavra light. Bom, light, na verdade, é um registro de onomatopeia da voz canina subjugulada ali na terceira pessoa. Por exemplo, aquele ditado popular que já diz: cão que light não morde. Muito bom, agora o significado da palavra talk. Bom, talc, na verdade, é um tipo de substantivo cosmético, certo? Que significa um pó branco aromatizado. Por exemplo, fica sempre a dica pra você, mamãe: use talc no bumbum do neném. Muito bem, agora o significado da palavra river. Bom, o river, na verdade, ele é uma continuação de uma outra palavra em inglês, que é a palavra fail, certo? Nós temos a palavra fail e também temos a palavra river. River é muito pior do que fail. Por exemplo, a gente pode ver no exemplo: ele é o river. O significado da palavra yellow. Bom, yellow, na verdade, ali é um advérbio de ligação, pra dizer que você saiu com uma mulher do sexo feminino, não é? Por exemplo, você saiu com a sua amiga, então você pode dizer aqui no exemplo: saímos eu e yellow. E também é lógico, a gente tem que lembrar, já que a gente tá falando da palavra river, da palavra yellow, as duas juntas também podem formar uma frase muito bacana quando você quer se referir a uma mulher muito feia. Por exemplo, ela, yellow, river. Essa foi a pior, mano. Muito bem, para terminar aqui todas as explicações que você merece receber antes do Enem, vamos a mais línguas. Eu vou falar três fases e você automaticamente traduz para o japonês, pode ser? Perfeitamente, vamos lá. Muito bem, professor, vamos começar. A primeira frase é: você é inteligente. Muito bem, você é inteligente. Em japonês se diz kikuka bakana. Correto. Agora a frase: eu fui agredido. Sim, é mishutaro no sako. Muito bem, agora pra encerrar, por favor, pare de discutir comigo. Não, mas eu não tô discutindo. Não, é pra você traduzir. Ah, sim, por favor, pare de discutir comigo. Em japonês seria karaboka kichibato na cara. Lindo, professor. Vamos agora para o português? Sim, vamos para o português. Inclusive, eu tenho aqui a carta do Joaquim, ouvinte de Lisboa, que relata uma história que ocorreu com o Manuel, português amigo dele. Pode ser? Pode, deve. Bom, numa noite escura e de temporal, estava um rapaz de nome Manuel, meu amigo, na beira de uma estrada secundária, mal iluminada, pedindo carona, não é? Nenhum carro estava passando, já estava muito tarde e a tempestade estava tão forte que ele não conseguia ver dois palmos à frente do nariz. Subitamente, o Manuel, meu amigo, viu um carro se aproximar e parar. Ele ficou feliz, foi para dentro do carro, fechou a porta. E aí ele estranhou porque dentro do carro não tinha ninguém dirigindo. O carro então começou a andar sozinho, a marcha lentamente, o Manuel começou a olhar para a estrada, viu uma curva chegando, o carro indo em direção a ela. Ele já com medo, sem saber o que fazer, ele começou a rezar para que a sua vida fosse poupada. E aí nesse instante, quando a curva estava a poucos metros do carro, uma mão surgiu da janela e moveu o volante. O rapaz, paralisado de terror e medo, continuou a observar as constantes aparições da mão antes de cada curva. Sempre tinha uma curva, a mãozinha ia lá, aparecia uma mão do nada e virava o carro. Aí, Manuel conseguiu saltar do carro em movimento e correu para a cidade mais próxima, já cagambala de medo, né? Cansado, encharcado e em estado de choque, ele entrou num café onde ele já tomou dois copos de cana e começou a relatar para os amigos do bar o que tinha acontecido. Todo mundo ficou, lógico, estarrecido, preocupado. E meia hora mais tarde, para piorar a situação e aumentar o dilema do Manuel, dois homens entraram no mesmo bar, totalmente molhados, encharcados, e quando viram o Manuel, disseram a seguinte frase: ei, aquele não é o português safado que pegou carona quando a gente estava empurrando o carro? Que susto, professor Cedilha. Realmente. Pensei que estava ouvindo que saudades de você do Eli Correia agora. É verdade, realmente. Um grande abraço para Eli Correia. E também um grande abraço para você, amigo estudante. O Enem se aproxima, que você simplesmente se dê bem na prova. E a gente volta na semana que vem. Um grande abraço.